rebeldes da outra estação. O ilustre desconhecido é o novo ídolo do próximo verão. A melhor banda de todos os tempos da última semana. O melhor disco brasileiro de música americana. O melhor disco dos últimos anos de sucessos do passado. O maior sucesso de todos os tempos entre os 10 maiores fracassos. Música dos Titãs aqui no Front Transamérica, música que, adaptada para o contexto político, porque não, né? Poderia se chamar o melhor bando de todos os tempos. Isso até que surja outro, né? E melhor pra quem, né? Só se for pra eles mesmos, né? Vamos agora ao comentário de Jorge Pegoraro aqui nas ondas do Front Transamérica. Fala, Pegoraro! Jorge Pegoraro, bom dia! Bom dia, Guilherme! Neste sábado, 14 de maio, como já é de conhecimento público, temos no nosso país um novo presidente, mesmo que interino ou em exercício, e um novo ministério constituído. Depois de longos dias de angústia, ansiedade, passeatas, idas e vindas, inclusive com direito a um senhor de nome Maranhão querer melar todo o processo aos 46 minutos do segundo tempo e tirar fama por 10 minutos, enfim, tivemos aprovado o afastamento da presidente Dilma por 180 dias. E venhamos, diante da situação que foram as votações na Câmara e no Senado, dificilmente a senhora presidente retornará ao Palácio do Planalto depois deste prazo. Ficou, acredito, em muitos de nós, aquela sensação de "e agora? O que vai ser? Como ficará o Brasil?", sensivelmente dividido, covardemente explorado e economicamente ameaçado. Como serão os próximos dias, meses e anos até o final de 2018, quando enfim teremos novas eleições presidenciais? O chamado governo Temer dará certo, já que é um governo formado às pressas, sem o voto popular? Terá tempo de organizar a economia, atender aos pleitos sociais, reforma agrária, saúde, educação, segurança, questões ambientais? E será que este novo governo terá plenas condições de enfrentar a corrupção que apodrece nossas instituições em todos os níveis? Acho que esta é a pergunta que está na cabeça de todos nós brasileiros e hoje deverá ser a grande preocupação deste novo governo. Vamos acompanhar o desenrolar dos novos acontecimentos, mas não sem criticar, gritar, ir para as ruas, pois se o brasileiro aprendeu a cobrar pelos seus direitos, pela melhor aplicação dos nossos impostos, pelo fim da corrupção, não poderá agora se acomodar ou se acovardar diante desta nova situação que foi posta diante de todos nós. Vamos ficar atentos. Pense nisso comigo. Comentário de Jorge Pegoraro, todas as semanas aqui no Front Transamérica. E lembrando, né, que você pode interagir conosco e comentar não apenas este, mas todos os assuntos debatidos aqui no programa. Nosso contato no WhatsApp é o 45-8828-2828. No Facebook, fanpage Transamérica Foz. No Twitter e no Instagram, @TransamericaFoz. E no bom e velho telefone 3028-2828. Front Transamérica, até meio-dia. O que eu sinto a respeito dos homens é estranho. É estranho. É estranho como é estranho perguntar um nome. O que eu sinto a respeito de nós é estranho. É estranho como é triste. É estranho como olhar pra trás. É estranho como é estranho esquecer um nome. Algumas vezes ela também me amou. Só que o prazer é tão curto. Eu amei e acho que algumas vezes ela também me amou. Só que esquecimento é tão longo. É estranho como é simples. É estranho como essa canção. É estranho como é estranho sussurrar um nome. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Historinha para brasileirinho dormir. Ô pai! Fala, filho, quer que o papai te conte uma história? Se ajeita aí na cama então, filhão, vamos lá. Papai tá aqui pegando o livro porque agora você sabe, né? Agora tem outra história. Não, pai, eu quero saber coisas do mundo real, pai, sobre a vida. Ih, filho, andou assistindo o jornal de novo? Qual que você assistiu? O programa do Luciano ou o programa do Frigo? Ó, já falei pra você assistir Chaves, Teletubbies, essas coisas aí, filho. Ô, pai, é que eu não entendi muito bem, por que que o presidente agora é aquele homem? O Michel Temer? É, pai, o que aconteceu com a tia Dilma? Tia Dilma? Bom, ela foi afastada, filho. Levou o terceiro cartão, sabe? Ficou suspensa. Mas eu acho que esse terceiro cartão amarelo aí vai mesmo virar cartão vermelho, viu, filho? É que ela gosta de vermelho, né, pai? Desse vermelho, não. Desse não, filho. Você quer saber mais alguma coisa antes da historinha de hoje? Quero, pai. O que é essa palavra que o tio Temer? Tio Temer falou hoje. Desestatização? Isso, pai, isso aí, pai, como o senhor é inteligente. Não, filho, papai não sabe de tudo não, mas essa palavra aí, desestatização, é um nomezinho diferente pra outra palavrinha, privatização. Mas isso é um conceito muito complicado pra explicar, filho, isso até pros adultos, tá? Ô pai, e o que é essa outra palavra aqui? Austeridade. Bom, austeridade tem vários significados, mas a austeridade que eles estão falando é de ajustar contas, filho. Não gastar aí mais do que deve e tentar fazer sobrar algum dinheiro, sabe? Ué, pai, mas se o tio Temer falou de austeridade, por que que o ministro dele mandou projeto pedindo pro Congresso autorizar um rombo maior nas contas públicas de 2016? Como é que é, filho? Você tirou esse vocabulário todo da onde? Nem parece uma criança da geração 7-1. Responde, pai, responde. Então, filho, eu vi essa notícia na TV também, mas, ó, filho, eu não sei mesmo. Ah, pai, fala aí. Não sei, filho, é que o pessoal de Brasília gosta de fazer esse tipo de coisa, né? Fala uma coisa, faz outra, bota a culpa em quem estava antes, enfim, é mania deles, não leva esse povo muito a sério, não. Mas assim eles prejudicam a gente, pai. É, filho, prejudicam, né? E a gente pode sair pra protestar, pai? Pode, filho, mas o novo ministro da Justiça está querendo aí penalizar protestos sociais que ele classifica como violentos, né? Mas você pode, tá, filho? Fica tranquilo, porque criança não vai pra cadeia. É, pai, mas criança ninguém leva a sério, né, pai? Ah, quer saber? Conta uma historinha aí, pai, daquelas bem bobinhas. Ué? Cansou da vida real agora? Que história você quer que eu conte, hein? A da Chapeuzinho Vermelho? Pode ser, pai. Lá pelo menos o lobo é mais bonzinho, né? Não pega a aposentadoria da vovó. É, filho. Vamos lá então, né? Era uma vez uma linda menina que vivia na floresta com a vovó. De repente... Transamérica Pop! Leite e sal aqui acabou. Leite e sal aqui acabou. Só não pode ficar tudo com tudo. Essa vida de salário, oh, oh. Só não pode ficar tudo com tudo. Essa vida de salário, oh, oh, oh, oh. Programação musical aqui no Front Transamérica e, claro, né, o assunto da semana não tem como ser outro, né? O afastamento da presidente Dilma Rousseff com a continuidade do processo de impeachment, um rito similar ao ocorrido 24 anos atrás, em 1992. Pois bem, as coincidências, as analogias que principalmente os internautas têm feito são impressionantes. Vejamos. Em 1992, ano do impeachment do Collor, o Vasco foi campeão carioca invicto. E olha só, em 2016 também. Em 1992, ano do impeachment do Collor, o Botafogo foi vice. Em 2016, ainda estamos aí em maio, né? E o Botafogo já tem um vice-campeonato também. Estarrecedor, né? Vamos lá. Em 1992, ano do impeachment do Collor, a dupla de ataque do Paraná Clube era Saulo e Maurílio. Já em 2016, é Nádisson e Lúcio Flávio. Não é incrível? E digo mais, hein? Em 1992, o campeão paranaense foi o Londrina. E em 2016, foi o Atlético. Há quem diga que não há qualquer relação entre os fatos, nenhuma relação mesmo, né? Londrina, Atlético, Saulo, Maurílio, Nádisson, Lúcio Flávio, enfim. Mas o que eu digo a você é o seguinte, só não vê quem não quer, só não vê quem não quer. Eu não sou louco, eu sou normal. E para provar a vocês que eu não sou maluco, confira agora um material exclusivo, um furo de reportagem, uma entrevista com uma testemunha ocular de tudo aquilo que você queria ter visto, mas que ninguém na nossa República dos Bananas conseguiu ter acesso. Acompanhe. Vamos ouvir agora aqui na nossa oitiva a senhora Columba Lívia, mais conhecida pela alcunha de Pomba. A senhora confirma sua identidade? Muito bem. Senhora Columba Lívia, doravante Pomba, a senhora confirma ter sido testemunha ocular do ocorrido? Senhora Pomba, é verdade que tem coelho no mato da Operação Pecúlio? Senhora Pomba, se a senhora fizer uma delação premiada, vai ter muita gente engolindo sapo aqui na cidade? Senhora Pomba, descreva com detalhes a cena relatada na página 27 do inquérito, que traz aqui um suposto recebimento de propina. Peraí. Senhora Pomba, a senhora está disposta a declarar isso ante um juiz no tribunal? Senhora Pomba, muito obrigado. E não é impressionante? Só nessa aí de pru-pru-pru-pru-pru, ela falou mais que muitos dos depoentes da Operação Pecúlio, Operação Publicano, Lava Jato. Exatamente, concordo em gênero, número e grau. Fronte Transamérica, até meio-dia. Em todo o Brasil, Transamérica. Momento blá blá blá do programa com a trilha mais apropriada do sul do universo, quadro Engana que a gente gosta. E que semana, amigos, que semana! Apareceu aí até virada de ano, né? Com muita gente usando e abusando de chavões, promessas e frases vazias do tipo... Amanhã tudo muda, amanhã tudo será diferente. Viva eu, viva tu, viva até o rabo do tatu. Mas ó, faz favor, viu? Não cai nessa de novo, não. E a partir de hoje, com o impeachment, acabou a corrupção. Como assim acabou? Vão retirar a palavra corrupção do vocabulário? vão acabar com as leis que penalizam a corrupção no país, transformar em ato normal, corriqueiro do dia a dia do cidadão? Vão atucanar aí, colocar outro nome na corrupção? Porque olha só, dê uma olhada em Brasília, né? É sério, 60% dos senadores estão sendo investigados, mais da metade dos deputados com processo no Supremo, dos ministros do Temer, ó, tem até gente investigada na Lava Jato, 7 pessoas, o próprio Temer também foi citado, né? Sem falar aqui no estado, Operação Publicano, aqui na cidade, Operação Pecúlio. Sério mesmo que você acreditou que com essa de impeachment acaba a corrupção? Olha o exemplo do Collor, que foi impeachmentado lá em 92 e é senador em 2016, enfim, sem comentários, né? Outra frase bastante dita foi que agora é o começo de uma nova era. Pera lá, cara pálida. Nova era do quê? O Temer não era o vice da Dilma? PMDB não está agarrado no poder desde 85? O ministério do Temer não é composto, grosso modo, por ex-ministros do Lula, da Dilma e do Fernando Henrique? As práticas para distribuição de cargos, repartição por partidos, também não foram as mesmas? Então, é fim da era do quê? Era do 6 para começar a era do meia dúzia? Tem que ver isso aí, né? Agora, o ápice da ingenuidade foi nas frases dando conta de que foram resolvidos todos os problemas do Brasil. Acho que não precisa nem comentar, né? Enfim, é por isso que esse quadro se chama Engana que a gente gosta. E já com o adiantado da hora, vamos a um breve intervalo aqui no Front Transamérica, com essa trilha alemã no fundo, né, para recordar que ainda hoje tem mais uma edição do quadro do 7 a 1 da semana, que são 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro, né? Também no programa de hoje, um bate-papo com ela, a mulher do Gogli, versão nacional do Buscador, desvendando o indesvendável mundo da política nacional. Rápido intervalo e já voltamos! Estamos apresentando Fronte, aqui na Transamérica.